de quando passa, andar com integridade, seguindo fielmente os desígnios do Senhor. Se ele for sincero e agir com dignidade, Deus lhe estende a mão, pois ele é amor. Se ele faz o bem e ajuda o semelhante, terá sempre em dobro sua retribuição. Também os seus depósitos estão sempre transbordando. Não empresta com usura, mas ama o seu irmão. Penetra a enfermidade, a não ser que o Senhor lhe permita a provação. E na sua dispensa nunca falta o alimento. Também no seu celeiro não penetra o ladrão. Em tudo que ele faz é por Deus abençoado. Suas mãos são sempre abertas para a obra do Senhor. Seus filhos são viçosos, sua mesa é sempre farta. Em sua face reflete a imagem do amor. Ele é uma luz que brilha, sua vida é um exemplo, onde quer que ele esteja. Em todos os negócios sempre há prosperidade. Sua vida é um livro aberto, seu lar é uma igreja. E no fim da jornada ele despede do mundo, e os anjos lhe recebem nas mansões celestiais. Ali seu galardão Jesus Cristo lhe dará, na presença de Deus, entre sons angelicais.